esperanças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação. Encontrei a luz que enfim quebrou a minha escuridão. Cercado dessa situação.